A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está novamente em estúdio para dar início a mais um programa, A Escola e o Meio. Boa tarde, colaboradores. Boa tarde. Gostei desta animação. Isto já está a cheirar quase a interrupção natalícia, estou a perceber. Vamos então dar início ao programa, sempre com a boa sugestão musical do nosso João Oliveira. Tudo para dar é a marcha de criação de Miracles, com a participação de Salvador Seixas, vocalista do Dama, conta com 4 milhões de visualizações no YouTube. Olhas para mim, mas não te sinto cá. Já não sorris, o que tens, sei lá. Se voltasses atrás no tempo, tentavas mudar. Íamos para outro lugar. Sei que não sou fácil, não importa. Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta. Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que é tarde. Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou para ser de verdade? E agora, estou perdida porque foste embora. Fiquei sem chão e a contar as horas para saber se também estás assim. Oh, tínhamos tudo para dar. Tínhamos tudo para dar. Tínhamos tudo para dar. E agora, o que queres não sei. Fico à nora e sem saber bem. Se voltasse atrás no tempo, tentava mudar. Levava-te para outro lugar. Sei que não é fácil, não importa. Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta. Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que é tarde. Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou por ser de verdade? E agora, estou perdida por foste embora. Fiquei sem chão e a contar as horas para saber se também estás assim. Tínhamos tudo sem ter nada. Fomos um ponto sem fadas. E eu já não sei quem és. Oh, yeah. Tínhamos tudo sem ter nada. Fomos um ponto sem fadas. Vejo que é tarde. Tínhamos tudo para dar. O que é que faltou? Preciso de tarde. E agora estou perdida porque foste embora. Fiquei sem chão e a contar as horas. Sabe, se também estás assim. Continuamos com a ronda de entrevistas aos coordenadores dos clubes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Temos hoje connosco a coordenadora do Clube das Artes, professora Susana Valadeiro. Bem-vinda ao nosso programa, boa tarde. Boa tarde. É um gosto tê-la por cá, então gostaríamos que nos falasse do Clube das Artes aos nossos ouvintes. O Clube das Artes não é bem Clube das Artes, é Clube Pintura, porque o Clube das Artes foi atribuído este ano a uma outra atividade. O Clube Pintura já tem muitos anos, eu não iniciei, eu não estive nos primeiros anos de iniciação do clube. Entrei mais tarde, mas já vai para mais de 14 anos que ele existe. Inicialmente foi a professora Mimi e uma outra colega que já cá não está, uma professora de História, e começaram noutras até num outro espaço e depois veio para o pavilhão agora H, e é um clube que tem tido muita adesão e tem sido sempre muito, muito requisitado por todos os alunos. Fala-nos um pouco da mais-valia para os alunos da integração e participação neste clube. Tem que ser alunos com muito gosto para as artes, para a pintura? Não. O clube inicialmente até, pronto, tinha mais dias de funcionamento. Devido à quantidade de inscrições, chegámos a ter de dividir por semanas de 15 em 15 dias os determinados grupos. Isto porque nós conseguíamos inserir desde o 5º ao 9º, na altura era só até ao 9º, e nós chegávamos a ter alunos que depois passavam para o 10º e gostavam de voltar novamente a poder participar. Era impossível, mas era bom nesse sentido, era uma participação de todas as idades, era uma participação que eles conheciam a todos, interagiam muito os do 5º com os do 7º, do 8º, do 9º, e acima de tudo, eles não precisavam ter grandes aptidões, eles aprendiam a gostar, e não só o pintar, como ter gosto por ser mais perfeccionistas, ter cuidado para fazer as coisas bem feitinhas, o espírito crítico, podermos avaliar todos uns aos outros, e era divertido porque não podíamos ter muitos alunos, como é previsível num clube, e era bastante agradável estar num espaço com muitas qualidades diferentes e com uma atividade que eles podiam, como eu já vi que aqui na rádio isso funciona, de estarmos divertidos, alegres, não era aquele espírito de avaliação, não. Era bastante agradável nesse sentido. Eles poderem ter a parte gráfica, a parte artística, sem aquele peso da nota. Apresente-nos ainda, que resumidamente, o plano de atividades. O que é que fazem? Que tipo de atividades desenvolvem? Inicialmente, este ano tem uma modalidade ligeiramente diferente, porque inicialmente o clube nós começávamos por, especialmente aos alunos que iniciavam, porque como tínhamos alunos com diferentes fases, os que iniciavam começavam por pintar em gesso ou atualmente já a marfinite, mais resistente, e sempre com tintas acrílicas, são laváveis, não têm cheiro e são bastante fáceis de manusear, e depois passavam para as partes das madeiras, começavam a pintar em madeiras, e já depois mais para o final, quando já sentiam alguma aptidão para fazer então tela ou pintura mais elaborada, então já era mais os do 8º ano, 9º, e que tivessem iniciado connosco desde o 5º, então já partiam para a tela. Neste momento o clube está só a funcionar com 45 minutos à segunda e à terça, porque o meu horário não permitia, surgiu já posteriormente, porque eu nos últimos anos não tenho tido o clube. Já teve a professora Lígia, e este ano não dava para eu ter à quarta-feira, e por isso teve que arranjar uma segunda e terça 45 minutos para um grupo de alunas irem ter comigo e estarmos todas a pintar. Elas já tinham algumas aptidões a nível das artes e gostavam, e foram chamando mais uma e mais outra, e agora já começam a ser bastantes. E o plano tem sido assim um bocadinho flutuante, porque lá está, temos estado a reaproveitar muito material que tínhamos no clube, porque havia madeiras que iam ficando e alunos que não levavam os trabalhos, e este ano temos estado numa fase de reaproveitamento dos trabalhos e vamos vendo o que é que se vai podendo fazer com os materiais que vamos tendo. É obra vossa também parte do presépio que está exposto na nossa escola? Sim, ou seja, não é totalmente do clube, as duas personagens principais, vamos assim, a Maria José foi feito também foi essencialmente feito por uma colega que já não está, pela Sara, na altura trabalhava com ela e junto com a professora Cristina Nunes, foram elas que iniciaram o presépio. O professor Lobo, quando desenvolveu a árvore e quis fazer o presépio, colocou lá as duas peças principais e pediu-me se eu poderia fazer o ano passado o burro e a vaca. Pronto, foi assim uma experiência um bocado engraçada, porque nem sabia muito bem como é que se trabalhava com aqueles tipos de material. Foi giro, foi experimentação. Os alunos foram ajudando nas aulas, ou seja, os bocadinhos que eles têm horas livres, ou seja, não é durante as aulas, eles foram experimentando. Este ano foi o grupo do clube que me ajudou em parte também a fazer os três reis magos, foram os diferentes alunos ao longo das aulas, e também as meninas do clube que estiveram lá, e eu pedi-lhes ajuda nos últimos momentos para me ajudarem, tal como algumas das coroas que estão na secretaria e algumas decorações que foram sendo colocadas na escola. E dou-vos parabéns porque estão lindíssimos, especialmente o presépio está muito bonito. Aliás, convido os nossos alunos e os nossos encarregados de educação e os nossos ouvintes a visitarem a nossa escola e a verem o presépio e a árvore natal magnífica que nós lá temos. Está bonita, não acha? Está muito bonita. Acho que o professor Lobo tem feito um trabalho fantástico com aquela árvore e toda a dedicação que ele tem colocado. E vai ampliando e vai arranjando sempre mais qualquer coisa para a árvore, para não estar sempre igual todos os anos, que é giríssimo. É, porque está diferente, é um presépio muito criativo e percebe-se que há ali muito, muito saber e há ali é uma verdadeira obra de arte. Está lindíssimo. Nós devemos denominá-lo Clube de Pintura e não Clube das Artes. Clube de Pintura, sim. Eu recebi a informação que ele era Clube das Artes. Pois, é porque há agora uma disciplina, uma área disciplinar que é o AE5, que neste ano o Sr. Diretor chamou Clube das Artes e tem uma versão diferente deste clube. Pronto, e este clube sempre se denominou Clube de Pintura. Por isso mesmo, porque nós fazíamos só, basicamente, trabalhos de pintura. Variando as bases, mas era só pintura. E, de certo, este clube permite despertar muitos alunos para a área artística. Provavelmente alguns desses alunos, depois no ensino superior, irão para essas áreas. Não só, porque lá está, nós nas aulas temos o peso da nota, não é? E ali estão à vontade. E ali estão à vontade. Eles podem estão criar... Estão por vontade própria. É, o gosto, as cores, que nem sempre às vezes são aquelas que nós gostamos. E, ai, custa-nos um bocadinho, mas é deles, é o gosto deles. E nós conseguimos tentar mostrar-lhes algumas... das consonâncias do juntar determinados tons e por aí fora, mas ao mesmo tempo eles próprios também criam o seu gosto e a sua forma de trabalhar, o que é ótimo. Claro. Eu creio que já foi dito muito, mas se acha que ainda há algum aspecto que queira salientar, por exemplo, quantos alunos é que neste momento estão a trabalhar no clube? Neste momento estão... Mais de uma dezena? Mais não, mas à volta disso, porque depois nós na segunda-feira temos mais duas ou três alunas que não vêm à terça e por isso vão variando, mas à volta de 10 és mais um bocadinho. Muito bem. Pois, temos a agradecer a colaboração no programa, a sua colaboração no programa, e estamos sempre disponíveis para divulgar as atividades deste clube ou sempre que nos quiser transmitir a nova obra de arte que vai fazer ou que está projetada. Muito obrigada. Neste momento vamos só fazer trabalhitos com os meninos e que os meninos vão levar para... as meninas, neste caso, e que vão levar para casa e pronto, geralmente só no final do ano é que fazemos a dita exposição, quando há o arraial, e há sempre e uma salinha e pode todos. Ser visto, sim, sem dúvida. Muito obrigada pela colaboração. Até à próxima. Obrigada. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Passamos agora à rubrica Nós e os Animais com a Inês Brás. Cientistas estão maravilhados com a descoberta de abelhas do mar. Pela primeira vez, um grupo de investigadores descobriu que os oceanos possuem polinizadores que realizam o mesmo trabalho das abelhas na Terra, contribuindo para a manutenção e promoção da biodiversidade marinha. Os benfeitores em questão são crustáceos pequeninos, que em suas andanças diárias, em busca de alimento, ajudam a carregar o pólen das flores masculinas de ervas marinhas para os receptores das flores femininas, facilitando o processo de reprodução vegetal. A recente descoberta, publicada na revista Nature Communications, revelou-se um marco para a zoologia aquática. Isso porque, até então, os cientistas acreditavam que a tarefa de espalhar os pólenes das plantas marinhas era realizada apenas pelas correntes oceânicas. Entre 2009 e 2012, os investigadores da Universidade Autónoma do México filmaram as andanças noturnas dos pequenos invertebrados entre ervas marinhas do tipo gramaturga. Para confirmar a ocorrência do processo de polinização, os cientistas colocaram uma variedade de pequenos crustáceos no aquário com a grama-tartaruga em questão. Minutos depois, foi observada a presença de pólen nas flores femininas. O mesmo não ocorreu no aquário de controle, onde os invertebrados não estavam presentes. Até agora, este processo só foi observado em grama-tartaruga, que tem flores grandes. Os cientistas ainda precisam descobrir se o processo semelhante ocorre com outras 60 espécies de ervas marinhas. Os pratos de ervas marinhas são um ecossistema muito importante para as zonas costeiras. Fornecem abrigo e comida para uma variedade de animais, de invertebrados minúsculos aos peixes grandes, caranguejos, tartarugas e aos pássaros. Extraordinário, a natureza não deixa de nos surpreender, e o mundo animal também não. Pena que ele esteja a ser destruído pelo homem. Por isso temos que lembrar aos nossos ouvintes que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. 100.2 Oliveira do Hospital. E de seguida ficamos com a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Hoje convido os senhores ouvintes a verem Rogue One, uma história de Star Wars. Rogue One, uma história de Star Wars, que corre antes dos eventos de Star Wars Uma Nova Esperança. E conta a história dos heróis improváveis que se unem para roubar os planos da temida Estrela da Morte. Este filme conta com os atores Felicity Jones e Mads Mikkelsen e foi estreado no passado dia 15. Poderá vê-lo no cinema mais perto de si. Really doing this. I want to help. Good. Good. I've been recruiting for the Rebellion for a long time. They destroyed our home. I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance to make a real difference. Are you with me? All the way. E agora vamos ficar com o mundo automóvel, desta vez com o Pedro Oliveira, embora tenha sido o tema escolhido pelo Micael, que não pode estar presente. Carros elétricos poderão trocar bateria por supercondensador. Segundo um estudo realizado no Reino Unido, esta tecnologia permite um carregamento em apenas alguns segundos. Um grupo de investigadores, oriundos da Universidade de Surrey e da Universidade de Bristol, realizaram um estudo em que concluíram que os supercondensadores substituirão as baterias dos carros elétricos. O grupo alega que esta tecnologia, entre 1000 e 10 mil vezes mais potente que as baterias convencionais, permite carregamentos em escassos segundos. Os investigadores avançam que os supercondensadores são também mais eficientes e ecológicos, uma vez que desperdiçam menos energia e que têm um impacto ambiental mais reduzido face a um sistema elétrico convencional. Este estudo foi realizado em cooperação com a Augmented Optics, uma empresa dona da Supercapacitator Materials. O responsável executivo de ambas, Jim Iskor, diz que o grupo começará a trabalhar um protótipo a partir da primavera de 2017. Os custos de produção não são, segundo ele, um obstáculo para o crescimento desta tecnologia, uma vez que esta não envolve recursos finitos e, além disso, não vicia como as baterias com as cargas sucessivas. Em relação ao desporto automóvel, temos que Ogier assina pela M Sport. O francês, tetracampeão mundial de rallies pela Volkswagen, defenderá as cores da M Sport no WRC em 2017, correndo ao volante de um Ford Fiesta. No mesmo dia em que se apresentou o novo Ford Fiesta WRC, que disputará o Mundial de Rallys do próximo ano, a M Sport confirmou Sebastien Ogier, o atual campeão do mundo, como um dos seus pilotos. O tetracampeão mundial já tinha testado o novo carro no mês passado e tinha ficado impressionado com as suas capacidades. Desde essa altura, Malcolm Wilson, o patrão da equipa M Sport, vinha tentando convencer o ex-piloto da Volkswagen. Ogier, que continuará a formar a dupla com Julien Ingrassia e que será colega da equipa do estónio Ott Tanak, começará a defender o título daqui a 39 dias no Rally de Monte Carlo. Rádio Boa Nova. Vamos continuar com as notícias, desta vez uma boa notícia cá do nosso burgo, não é assim, Inês? É verdade. Esta semana nas notícias de âmbito local destaca a conquista do galardão Eco21 pelo município de Oliveira do Hospital. O município de Oliveira do Hospital foi novamente premiado com o galardão Eco21, implementado pela Associação Bandeira Azul da Europa, que reconhece publicamente a adoção de boas práticas de desenvolvimento sustentável, através da concretização de medidas, ações e políticas a nível municipal. A cerimónia de entrega deste galardão, que em 2016 assinala 10 anos de existência, decorreu no passado dia 25 de novembro, em Coimbra. Oliveira do Hospital foi um dos 46 municípios que se candidatou ao programa Eco21 e é de registar que, neste terceiro ano de participação, aumentou a sua pontuação global no conjunto dos 21 indicadores de sustentabilidade local. Refira-se que estes indicadores são avaliados por um júri constituído por mais de 30 de entidades de referência e incidem sobre temas considerados-chave: educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, participação da sociedade civil, participação das instituições, conservação da natureza, ar, água e ruído, energia, resíduos e mobilidade, agricultura, turismo, ordenamento do território. Com critérios cada vez mais exigentes para a atribuição dos galardões, Oliveira do Hospital, que já havia sido um dos municípios elogiados pelas boas práticas desenvolvidas, para além de ter aumentado a sua pontuação global nesta terceira candidatura, obteve também destaque nacional em vários indicadores. Nesse sentido, e de acordo com a Associação Bandeira Azul da Europa, é um dos municípios que figura no top mais de vários indicadores, como informação disponível aos municípios, emprego, conservação da natureza e biodiversidade, gestão e conservação da floresta, ordenamento do território e ambiente urbano, qualidade do ar e informação ao público, qualidade da água para consumo humano, agricultura e desenvolvimento rural sustentável e turismo sustentável. A atribuição da bandeira verde Eco21 Oliveira do Hospital constitui também o reconhecimento do consciente trabalho que o município e a comunidade oliveirense têm desenvolvido na promoção da sustentabilidade e da responsabilidade cívica e ambiental, contribuindo para afirmar o Conselho de Oliveira do Hospital como um território com cada vez maior distinção em vários domínios. O galardão foi entregue pela organização ao vice-presidente e vereador com o pelouro do ambiente, José Francisco Rolo, que sublinha três fatores evidentes: um progressivo e evidente reconhecimento por entidades externas ao trabalho feito pelo município, a opção clara por políticas estruturais assentes no princípio do equilíbrio financeiro e o contributo de várias entidades, empresas e dos cidadãos para o reconhecimento de Oliveira do Hospital como um ecomunicípio, ou seja, um concelho com crescente qualidade de vida e com respeito pelas boas práticas ambientais. Na prática, esta é uma distinção a toda a comunidade oliveirense. Que boas notícias, quase a terminar o ano, Oliveira do Hospital receber este galardão. Uma prova de que quer o município, quer os municípios, no geral, estão de parabéns por este desempenho. Ótimo desempenho no ambiente e no turismo e, sobretudo, no turismo sustentável. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos a Jovens Atentos com a Bárbara Coquim. Esta semana em Jovens Atentos destaco que a Comissão Europeia lança programa de voluntariado semelhante ao Erasmus. A União Europeia vai ter um programa de voluntariado para jovens até aos 30 anos que se assemelha ao já conhecido Erasmus, para intercâmbio entre estudantes internacionais. O Corpo Europeu de Solidariedade foi lançado na quarta-feira passada em Portugal pela representação da Comissão Europeia no país em parceria com a Fundação AMI. A iniciativa visa promover oportunidades de solidariedade para jovens europeus entre os 18 e os 30 anos, sob o formato de voluntariado, estágio ou trabalho. O Presidente da Comissão Europeia disse, em setembro, no discurso do Estado da União, que existem muitos jovens na Europa com consciência social dispostos a dar um contributo significativo à sociedade e a mostrar a sua solidariedade. O sistema de registro está aberto a todos os jovens interessados, sendo que a ficha de inscrição estará em breve disponível à pesquisa que as organizações queiram empreender para encontrar candidatos adequados entre os jovens registados. Depois do registro, os jovens podem especificar os países onde gostariam de participar, indicar se preferem fazer voluntariado ou ter uma experiência laboral, que atividades gostariam de fazer e que competência têm, sendo que o registro fica disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia. Aos jovens que participem, o Corpo Europeu de Solidariedade disponibiliza alojamento, alimentação, as despesas de viagem, seguro e uma mesada. As despesas de deslocação e as ajudas de custo serão pagas aos formandos e estagiários, sendo que os estagiários terão sempre um contrato de trabalho e um salário. Todos os participantes terão direito a um certificado especificando as atividades em que participaram neste contexto. Parece-me uma ótima proposta para vocês jovens, mais novos ou um bocadinho mais velhos, porque isto vai até aos 30 anos, parece que se é jovem até aos 30 anos. E até essa idade vocês podem entrar neste esquema de voluntariado num qualquer país da União Europeia. Deve ser uma experiência muito interessante, porque vocês podem escolher a área em que querem trabalhar, viver num país estrangeiro, com uma bolsa, como diz, e pode ser uma experiência muito enriquecedora, não te parece, Bárbara? É muito bom sabermos que a União Europeia está realmente a apostar nos jovens e na formação dos mesmos, porque é sempre bom para um jovem aprender e estudar, acabar a sua formação em diferentes culturas, saber mais sobre o mundo, e é uma boa iniciativa da União Europeia estar a preparar estes jovens de uma forma tão assertiva. Os jovens que estão aqui ficariam seduzidos para participar num esquema deste género, deste voluntariado? Inês, vieste a fazer durante as férias um voluntariado num qualquer país europeu? Sem dúvida. Acho que é uma excelente oportunidade não só para conhecer o próprio país, mas também para abrir horizontes, porque nunca sabemos o dia da manhã, e acho que termos estas experiências só nos vão enriquecer a todos os níveis. Por isso, acho que devemos aproveitar estas oportunidades que nos dão. E até desenvolver a língua do país em causa. Desenvolvemos a língua, até porque hoje em dia, a nível de emprego, a situação em Portugal não é a melhor, e por isso nunca sabemos se temos de ir para o estrangeiro, e assim já ficamos com uma ideia de um possível país a que podemos recorrer. Muito bem, eu acho que isto será, quando isto entrar em vigor e os jovens puderem participar, poderá ser uma muito mais-valia, e podem pensar seriamente que este pode ser o vosso caminho, quer enquanto estão no secundário, quer depois no ensino superior. Isto só vos vai enriquecer, porque todos nós já aqui recebemos testemunhos que até só os nossos intercâmbios de uma semana já fazem muita diferença nas competências dos jovens e na partilha que se faz e nas aquisições que se fazem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos agora à política. Bárbara Coquinho, o que é que nos trazes desta vez? Parece que a Europa continua a remar por maus caminhos. Marine Le Pen defende fim da escolaridade gratuita para filhos de imigrantes ilegais. A candidata às eleições presidenciais francesas de 2017 e líder da Frente Nacional defendeu esta quinta-feira o fim da escolaridade gratuita para os filhos dos imigrantes que se encontrem em situação ilegal. A educação, tal como a imigração, tem sido um tema central no discurso de Marine Le Pen. A proposta de banir do sistema educativo estes alunos contraria uma lei francesa que remonta a 1881, que estabelece a gratuitidade da educação primária para todas as crianças que vivam em França. O direito das crianças à educação é também um dos pilares da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. A candidata presidencial da Frente Nacional mantém-se bem posicionada nas sondagens que a colocam a passar à segunda volta das eleições que vão realizar-se em maio do próximo ano. Temos aqui um dado interessante. A senhora Marine Le Pen está em pré-campanha eleitoral e tirou esta da cartola. Portanto, se ela for eleita presidente, e recordo-vos que em França o sistema é presidencialista, portanto a senhora presidente ou o senhor presidente francês tem poder executivo e, portanto, ela está determinada a tirar a possibilidade aos filhos dos imigrantes ilegais em França, que serão muitos, não sei se alguns inclusivamente serão portugueses, de frequentarem a escola. Portanto, a escola pelo menos deixa de ser gratuita para estes indivíduos. Portanto, isto é uma medida tipicamente extrema-direita, porque o que se pretende é claramente marginalizar. Portanto, se nós vamos impedir crianças que vivem lá, provavelmente milhares de crianças, de irem à escola, provavelmente estaremos a marginalizar. Mas eu quero saber a vossa opinião. Inês? Eu acho que as crianças, nascendo em França, primeiro devem ser educadas lá, porque é o seu país, é onde estão, onde está tudo aquelas crianças. E mesmo crianças, que não tenham nascido lá? Sim, mesmo que não tenham nascido lá, essas crianças foram para lá e não têm culpa que os pais sejam imigrantes ilegais. Não têm culpa que eles tenham ido à procura de uma vida melhor, sendo a educação paga. Muitas dessas famílias não terão dinheiro. E o que é que acontecerá às crianças? Vão ficar sem instrução, sem escola? A dúvida é o que é que irá acontecer a essas crianças? A ideia, se calhar, é, neste caso, sendo extrema-direita, é não quer lá ilegais, tal como o Sr. Trump já disse que vai expulsar os ilegais, não é? Que são alguns milhões nos Estados Unidos. Esta senhora provavelmente prepara-se para fazer o mesmo e uma das medidas será já esta, retirar a possibilidade aos filhos destes imigrantes de terem escolaridade. Gostava de ouvir mais opiniões, Bárbara? Eu não sei até que ponto isto é muito mal para a economia francesa, visto que não nos podemos esquecer que a educação destes filhos de imigrantes ilegais é paga pelos contribuintes que estão de forma legal na França. Talvez os imigrantes ilegais não sejam o melhor para a economia francesa. Então, e tua opinião, Inês? Concordas ali com a Bárbara? Eu não concordo com a Bárbara. Eu acho que a educação, neste caso, esta medida, eu acho para já estapafúrdia. E acho que a educação é um direito e todos nós, independente, universal, e todos nós devemos ter acesso, portanto, à educação, independentemente da nossa etnia. Sem dúvida nenhuma que se Marine Le Pen ganhar, vai-se assistir a uma grande viragem na política europeia, pelo poder que a França tem. E isto é apenas o começo, porque isto é uma atitude xenófoba que se está a manifestar numa coisinha que é a educação, mas que depois vai tomar proporções maiores. E não estamos só a falar a nível da Europa, estamos a falar também a nível da América com Trump. Ou seja, está-se a assistir a uma grande viragem e eu temo o futuro. Sem dúvida. Eu também estou contigo. Também temo que a senhora Marine Le Pen ganhe as eleições, porque todos nós sabemos que a França é uma potência europeia com uma dimensão na Europa desde sempre muito importante em termos históricos e vai continuar a sê-lo. Sabemos que a extrema-direita está a crescer na Europa. É assustador, porque ainda não passaram 100 anos sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre as consequências de partidos que tomaram poder de extrema-direita. Sabemos que são xenófobos, sabemos que são racistas, nacionalistas, militaristas. Todos nós recordamos o que é que significou a tomada do poder na Europa por um indivíduo de extrema-direita, que foi Adolf Hitler. E, portanto, essa história é muito recente e parece que, de facto, não aprendemos com a história. Veremos. Estamos cá ainda a fazer programas quando a senhora Marine Le Pen for disputar as eleições. Vamos ver o que é que acontece e vamos ver o que é que espera esta Europa e o que é que nos espera a todos nós, porque isto obviamente vai ter consequências para todos nós que somos cidadãos europeus. Boa Nova Irresistível. Os HMB criaram uma música com carminho, conhecida fadista portuguesa, música denominada por O Amor É Assim, lançada em março. Tentar. paixão me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. Ainda ela avança, o mesmo amor. E o tempo é companheiro, é bom parceiro. E até já nos sabe de cor. E as voltas que embora nos traçam e desenlaçam, levam-nos para onde for. Insiste, persiste, não sabes o fim, mas assim é. O amor é assim, é. Oh, oh, oh. Não há tempo para descobrir. Oh, mas só quero o teu bem. Quero o teu bem. E que eu seja o teu bem. E tudo bem. Nos vá bem. Não quero ficar bem. Sem. Tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim, oh, amor é assim, pelo menos pra mim. Vamos agora dar a palavra à Catarina Martins, que se está a despedir de nós. A Catarina, como lembra aos senhores ouvintes, esteve entre nós durante o primeiro período, participou aqui no Clube de Rádio, esteve a frequentar o agrupamento de escolas da Liberdade Hospital. Ela é uma luso-americana e vai regressar, obviamente, à sua terra natal, que é Boston, onde tem a sua família. Ela hoje, como é a sua última participação no programa, vai fazer o balanço destes meses em Portugal, da passagem pela nossa escola e da passagem aqui pelo Clube de Rádio. A minha estadia em Portugal foi muito boa. Devo admitir que no início tive de lidar com muitas coisas novas, mas depois comecei a fazer novos amigos, a conhecer novos professores e aprender como é que as coisas funcionavam. Integrei-me muito bem. Obviamente que no princípio foi um pouco difícil. O português estava um pouco enferrujado, o meu sotaque não era perfeito e não conhecia quase ninguém. Senti saudades de minha família e dos meus amigos. A escola foi um desafio. Não conhecia o significado de algumas palavras e não entendia o que os outros alunos diziam, mas lá consegui. Eu desenvolvi as mesmas atividades que os outros alunos desenvolveram e realizei os mesmos testes de avaliação, sem nenhuma alteração. Resumido, sou uma americana a viver uma vida de estudante portuguesa. É o meu sonho português. Fora das aulas, participei no rádio. Gostei muito de divertir-me nos dias de gravação, nos treinos de campo, e nas aulas dos pequenos cantores do Coral de Santana. Conheci algumas pessoas muito interessantes. Fiz novos amigos, aprendi sobre novos temas, e desfrutei cada atividade ao máximo. Esse primeiro período passou muito depressa, mas acho que o tempo voa quando fazemos coisas interessantes. Muito bem. Portanto, já percebi que a imagem que tu levas da tua passagem por aqui é muito positiva. É, não estás arrependida de ter ficado por cá? Não, nenhuma parte. Achas que te enriqueceste muito com esta presença e com esta permanência em Portugal? Sim, eu acho que mudei um bocado. Não sou a mesma quando eu vim. A que nível é que tu mudaste? Eu acho que fiquei um bocado mais independente. Estou aqui ainda, sozinho. Só conhecia umas pessoas, incluindo a Inês. E tudo era novo. Eu vim aqui com meus avós, mas eu não vi tudo. Só vi uma cidade e Lisboa, claro. Portanto, isto foi uma experiência completamente nova e, obviamente, é muito diferente de vires em férias com a tua família depois de estares cá há vários meses. Houve uma família que te acolheu, que foi a família da Inês Brás, e estiveste com ela como se de uma irmã se tratasse. Entretanto, a Inês, que é a filha única, ganha uma irmã. Tu, que já estás habituada a partilhar, para ti, obviamente, não era uma novidade. O que foi novidade foi tudo em Portugal, que é novo relativamente à tua vida nos Estados Unidos da América, não é assim? É. E achas que conseguiste adaptar bem? Eu acho que sim. Levas uma boa imagem dos portugueses e particularmente de Oliveira do Hospital. Sim, eu levo uma imagem muito... Se te perguntarem lá nos Estados Unidos como é que são os portugueses, como é que são as pessoas por cá, são diferentes dos americanos, como é que tu nos caracterizas? Eu acho que os portugueses são muito simpáticos. Somos acolhedores. Achas que as pessoas te receberam bem? Sim, receberam muito bem. Sim, sentiste-te bem acolhida na escola, por exemplo, na turma, pelos professores, pelos alunos? Sim, toda a gente queria ajudar-me para passar esse primeiro período. Portanto, quer dizer que nós temos muito espírito solidário, nós portugueses. Sim. E até de um certo altruísmo. E, de uma forma geral, os estrangeiros sentem-se bem por cá. Agora gostava de saber o feedback do outro lado. Inês, tu foste a menina que fez de irmã da Catarina durante estes meses, porque foi na tua casa que ela viveu. Gostava de saber, isto também foi uma experiência nova para ti, porque tu até és filha única, não estavas habituada a partilhar as refeições, se calhar as brincadeiras, as saídas. Que experiência? Isto enriqueceu-te também? Enriqueceu. Eu, por um lado, já estava habituada a partilhar essa parte porque regularmente eu tinha amigas que iam à minha casa, mas foi diferente ter alguém 24 horas sobre 24 horas lá comigo. Durante vários meses? Durante vários meses, que para o bem e para o mal estava sempre lá, sempre. Foi diferente saber que no quarto ao lado estava alguém a dormir, alguém da minha idade. Houve muitos desabafos entre as duas, muitas partilhas de experiências, tanto... Alguns arrufos, muitos arrufos especialmente. Mas também muitos momentos a fazer as pazes. Exatamente. E acabam muito amigas. Sim, já. Eu já estou a ver a Inês Brás, aí em certa altura, a visitar os Estados Unidos da América. É um caso a pensar, sim. Daqui a uns anitos, talvez. Sim. Muito bem. Portanto, tu achas que esta experiência de acolher alguém que vem de outro país é uma boa experiência para nós? Sim. Enriquece-nos. Sim, eu acho que foi mais fácil já eu conhecendo-a desde criança. Foi a que eu percebi mais fácil. Eu gostava de saber a opinião dos outros. Nós acolhemos aqui a nossa Catarina durante estes meses. Foi ela que, claro que ela veio porque vive em casa da Inês e a Inês já participava no clube de rádio há uns anos. Mas percebeu-se que ela gostou e gostou de nos dar aqui o feedback dos Estados Unidos. Até apanhámos aqui em cheio as eleições presidenciais. Gostava de saber a opinião dos outros meninos que aqui estão. Como veem esta atitude da Catarina, uma menina que viveu toda a vida dela nos Estados Unidos, que vem de que deixa a família, que consegue estar aqui sozinha. Eu acho que nós portugueses não temos muita coragem para isso, ou se calhar poucos de nós teriam. O que é que vocês acham? Inês? Eu acho que a Catarina é uma menina muito aventureira, porque ainda é tão novinha e tomou a iniciativa de estar durante uns meses longe da família, longe de casa, longe do que para ela é normal e conhecido, mas de certeza que ela vai levar com ela muita partilha de experiências, muitas amizades. Esta experiência que teve aqui na rádio, ficou a conhecer melhor a cultura portuguesa, por isso acho que ela não se arrepende do tempo que passou em Portugal, tenho a certeza. E nós também gostámos muito de ter aqui na rádio. Para já, digo-te que tens um ótimo sotaque e aprendes muito rapidamente, porque, pronto, os ouvintes não ouvem, mas nós às vezes temos umas gafes, e nós tentávamos sempre ajudar quando ela não sabia alguma palavra. E ela aprendia muito rapidamente. Por isso, eu acho que, olha, gostei muito de conhecer a Catarina e espero que tenhas gostado. Bárbara. Acredito que não seja fácil sair do país onde sempre crescemos e vir para um país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente. Mas como a Inês já disse, a Catarina foi uma grande aventureira por sair durante 3 meses do pé da família e do país que sempre a acolheu, para vir com 13 anos para uma cultura completamente diferente e que não está habituada, porque é muito fora do normal. Mas mesmo para nós, aqui em Portugal e aqui no Clube de Rádio, foi uma mais-valia sabermos como é os Estados Unidos e sabermos disto por alguém na primeira pessoa, que sempre experienciou as culturas deste país e as tradições, e foi sem dúvida algo muito bom para nós convivermos com a Catarina durante estes 3 meses desde que a rádio começou. Olha, então eu espero que tenhas gostado de como é Portugal e que voltes rapidamente, porque para contar como é que está agora a turbulência lá nos Estados Unidos. Provavelmente vais voltar nas próximas férias. Pronto, entretanto o Sr. Trump já tomou posse há uns 7 ou 8 meses, quando voltares, e portanto nessa altura teremos feedback. Nessa altura tu vens em agosto normalmente. Pois para nós foi também muito enriquecedor ter Catarina. A Catarina trouxe-nos de facto o seu modo de estar, o seu modo de viver, a forma de ver o mundo. É uma americana para todos os efeitos, embora tenha ascendência portuguesa. A nós, Clube de Rádio, enriqueceu-nos de certo muito, e ela gostou tanto da nossa experiência, acho eu, que ela já me pediu se eu lhe posso continuar a mandar os programas de rádio, porque ela quer estar lá na sua casa em Boston e ela quer continuar a rir-se e a imaginar que para aquele programa sair assim certinho quantas gafas nós não cometemos aqui, não é? E vai continuar a divertir-se o ano letivo todo. E portanto, Catarina, deixo aqui frisado aquilo que os teus colegas já disseram. Para nós foi ótimo ter-te por cá e portanto, quando regressares, quando voltares a Portugal, sempre que quiseres, podes passar cá pelo clube para dizer um olá, para fazer o ponto da situação, como é que está lá a política nos Estados Unidos, e de certo, tu nunca mais te vais esquecer na vida desta experiência que passaste em Portugal, porque tens razão. Isto, tu podes ter perdido algum tempo de escola na tua escola, mas tu a ganhaste imenso, porque estas experiências que se têm noutras latitudes, com outras pessoas, é algo que não se ganha na escola habitual. E, portanto, tu saíste daqui de certeza muito mais enriquecida e também nos enriqueceste a nós. Muito obrigada pela tua colaboração. Obrigada. Eu vou ter muitas saudades desse clube de rádio e, outra vez, obrigada por todas as palavras simpáticas. FM Boa Nova. O cantor e compositor Bob Dylan, agraciado com o Prémio Nobel de Literatura este ano, escolha que nos deixaram controversa, escreveu um discurso para ser lido na cerimónia de entrega do prémio, mas não era comparecer ao evento. Durante semanas, após o anúncio de seu nome como vencedor, o artista sequer se pronunciou a respeito. Fosse para agradecer ou fazer qualquer tipo de comentário. Bob Dylan, inclusive, não compareceu ao evento na Casa Branca. Bob Dylan é o único artista no mundo a reunir prémios Nobel, Oscar, Grammy, Globo de Ouro, além da menção no Pulitzer. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? Saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain are gonna fall. Vamos agora a uma sugestão de leitura com a Sofia Pereira. O livro de que venho falar esta semana é o primeiro livro da trilogia The Hunger Games. Narrado em primeira pessoa, a obra acompanha Katniss Everdeen, uma adolescente de 16 anos que vive num país distópico, Panem, onde a outrora se localizará a América do Norte. O país é controlado por um regime totalitário e por uma metrópole tecnologicamente avançada, The Capital. Esta realiza anualmente os Jogos da Fome, um espetáculo sangrento de combates mortais entre 24 rapazes e raparigas da nação, com idades entre os 13 e os 18 anos, que são escolhidos pela colheita, cerimónia onde se irá a sorte das bolas de vidro, os nomes de um rapaz e de uma rapariga de cada distrito, e onde apenas um se pode sagrar vencedor. Este jogo, criado pelo Capitólio, visa a que as pessoas se lembrem para sempre da revolta que aconteceu há décadas atrás. Tenho toda a trilogia e li há uns 4 anos. É completamente viciante. Comparativamente com os filmes, acho o livro melhor e mais apaixonante. Um livro com a escrita fascinante de Susan Collins. Recomendo vivamente a sua leitura. E agora que se aproximam as férias do Natal, boa altura para ter estes livros que a Sofia tem andado a recomendar na mesa de cabeceira. Rádio Boa Nova. Agora vamos à rubrica Consciência Ecológica, Preservação do Ambiente e continuam as más notícias. A Francisca está num treino, de modo que o assunto vai ser apresentado pela Inês Garcia. Girafas estão a caminhar para a extinção. A população de girafas caiu perto de 40% em 30 anos e esta passou a ser uma espécie vulnerável na classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza, anunciou a organização. Houve uma diminuição drástica na população mundial de girafas entre 36% e 40%, entre 1980 e 2015, segundo um relatório publicado no âmbito da conferência. As girafas vivem na África Meridional e Oriental e há também populações isoladas mais pequenas na África Ocidental e Central. Entre as causas para a diminuição do número de animais está o aumento da presença humana nos seus habitats, a caça ilegal, a expansão da agricultura e da atividade mineira, entre outras. O relatório destaca ainda os perigos que enfrentam as aves devido à agricultura não sustentável, ao corte das árvores, às espécies invasoras ou ao comércio ilegal. Há muitas espécies de aves a caminhar para a extinção, incluindo algumas das mais populares no mundo. Começa a ser assustador o número de espécies que estão em vias de extinção, sobretudo a partir da última década. Isto devia preocupar seriamente os governantes, as pessoas que têm responsabilidades políticas neste mundo, mas parece que anda tudo muito alinhado. As pessoas preocupam-se mais com a economia e preocupam-se menos com a natureza. Um dia não vão ter natureza para viver, porque quando não houver biodiversidade o homem não vai ter lugar na Terra. E estão a esquecer-se disso. Rádio Boa Nova. Passamos agora a uma visita, desta vez já com espírito natalício. A Patrícia sugere uma ida a uma aldeia aqui próxima, no vizinho concelho de Ceia, onde se respira Natal em natureza. Não é assim, Patrícia? Convido o senhor ouvinte a visitar a pequena aldeia de Cabeça, aqui bem perto, no vizinho concelho de Ceia, de 8 de dezembro até 6 de janeiro. A aldeia de Natal mais genuína e sustentável do país. Neste conceito, bem distante do consumismo, dos espaços comerciais e dos grandes eventos de recriação natalícia, encontra uma aldeia genuína em que os habitantes abrem as portas das suas casas, transformando a aldeia e as suas ruas num verdadeiro mercado natal. Ali podem ser adquiridos enfeites natalícios que, além de naturais, são feitos com o carinho e paixão dos habitantes da aldeia. E porque estamos em plena Serra da Estrela, não poderiam faltar as iguarias de Natal, imprescindíveis à mesa de qualquer família portuguesa. O queijo de Serra da Estrela, o requeijão, as compotas, os frutos secos e até os chocolates inspirados nos aromas da montanha. Sessões de contos infantis, oficinas temáticas, músicas de Natal, exposições de fotografia e presépios ecológicos são algumas das atividades propostas. E porque o Natal é especial para as crianças este ano, os habitantes criaram também de forma artesanal a Aldeia dos Pequenitos, um espaço que irá fazer as delícias dos mais novos. Os 1900 habitantes da aldeia já há vários meses que trabalham na elaboração dos enfeites natalícios, que irão decorar as ruas da aldeia. Todos feitos exclusivamente com recurso aos elementos naturais da montanha, resultado de limpeza de desbastes florestais e aos desperdícios de lãs das fábricas textas da Serra da Estrela. Nas pitorescas ruas da aldeia, o visitante encontra uma decoração criativa e ecológica, onde não faltam presépios, estrelas, candelabros e grinaldas naturais feitas pelos habitantes da aldeia, que cobrem as fachadas e imponente árvore de Natal ecológica. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos agora às notícias do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O Banco Alimentar contra a Fome efetuou mais uma campanha de recolha de produtos alimentares nos dias 3 e 4 de dezembro. Esta recolha foi realizada nos supermercados da nossa cidade por voluntários dos escuteiros da Cordinha e do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, alunos, docentes e não docentes e outros voluntários externos à escola. A recolha foi um sucesso e no total conseguimos 2.003.073 quilos de produtos alimentares alimentares, distribuídos da seguinte forma. Este contributo fará certamente toda a diferença para muitas famílias nesta época natalícia. Muito obrigado a todos pela colaboração. Devo dizer que eu participei com alguns alunos da minha direção de turma nesta recolha, numa destas superfícies comerciais, e nunca tinha participado. Foi uma experiência também enriquecedora, porque nós temos a perspectiva diferente de estar à entrada de um supermercado a pedir a colaboração e a boa vontade das pessoas. Devo dizer que há muitas pessoas que não colaboram e devo dizer que até há muitas pessoas que são desagradáveis. Mas, felizmente, há um grande grupo de população, parece-me que está mais desperta. Algumas pessoas jovens que entravam nem precisavam que nós nos acercássemos delas. Eram elas próprias que nos vinham pedir o saco. Eu acho que está a haver uma grande consciência por parte das pessoas, se calhar das mais jovens. Às vezes as mais velhas têm um bocadinho a ideia que há uma que há pedidos a mais e que toda a gente é pedir e que depois isto é mal canalizado. Mas o que é fundamental, e porque o espírito natalício, que nós na próxima semana até vamos discutir aqui um bocadinho o que é este espírito natalício, numa próxima recolha apelamos a que toda a população oliveirense colabore. Estamos já a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes, Catarina Martins e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.